11:09, eu recebo neste momento aqui no estúdio da CBN Foz o médico José Elias Aiex Neto, doutor Aiex, ele que está coordenando esse grupo de trabalho criado aqui na cidade para implantação no Hospital Universitário em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Grupo de trabalho que tem esse nome, Grupo de Trabalho do Hospital Universitário, mas tem como finalidade debater toda a extensão de uma parceria entre Prefeitura e UNILA, tendo em vista o curso de medicina que está para chegar na cidade? É, exatamente. Na verdade, o grupo de trabalho ele está chamando mais atenção por essa questão do hospital universitário, né? E realmente um dos objetivos do nosso trabalho vai ser que o hospital municipal passe a ser, no futuro, um hospital universitário e um hospital escola, posteriormente. Na verdade, aí nós temos que entender, Guilherme, qual é o objetivo da UNILA, né? Inclusive o reitor, na sexta-feira passada, quando ele esteve lá junto com o prefeito na Fundação Cultural, no lançamento do grupo de trabalho, né, o decreto que o prefeito assinou, decreto 22.897, ele colocou muito claro o seguinte, quer dizer, a UNILA, o curso de medicina da UNILA, e isso a gente já tinha conhecimento, ele é um curso que ele vem para mudar o perfil da formação de médicos que normalmente acontece no Brasil. Hoje no Brasil nós estamos formando médicos que têm um espírito de se tornarem especialistas. Né? Então, a maioria dos médicos, um quer ser cirurgião plástico, outro quer ser cardiologista, outro quer ser ortopedista. Quer dizer, não que o Brasil não precise de especialistas, mas nós estamos deixando de formar médicos generalistas, médicos com perfil de atender a área básica ou área primária da medicina. Né? Então, a gente tem que entender, e aí as pessoas quando fazem críticas ao SUS, elas fazem críticas pelo que está acontecendo na ponta do atendimento. E a gente sabe isso como sanitarista, a gente sabe o seguinte, se a área básica não funciona bem, as pessoas vão acabar sendo atendidas na ponta. E aí congestiona a ponta. O que, que é a ponta? São os serviços de urgência e emergência e são os especialistas. E uma das medidas que aconteceu agora, que foi os mais médicos, que foi criado pelo governo federal, ele veio aliviar muito essa questão. Então, nós temos hoje em Foz do Iguaçu 30 profissionais que vieram, mais médicos, que estão atendendo na área básica, lá nas unidades básicas de saúde. Só que esse é um projeto, esse programa Mais Médica, temporário. São 3 anos. E a UNILA vem para formar médicos com o mesmo perfil, de preferência, assim, que esses médicos que vão ser formados pela UNILA, eles já vão incorporar a sua formação, a visão de atendimento nas unidades básicas de saúde. Depois, quem quiser fazer especialização, lógico que vai poder fazer. Mas, então, na verdade, é o seguinte, a ideia é que, e aí os representantes da UNILA, inclusive o Dr. Zarpelon, que é o médico da UNILA, que está no nosso grupo de trabalho, é que o aluno do curso de medicina e de outros cursos, que a UNILA, até nós precisamos salientar que a UNILA já tem um curso na área de saúde, que é saúde coletiva. Saúde coletiva é um curso que forma pessoas capazes de trabalhar na parte da saúde pública, né? Geralmente são sanitaristas, são pessoas que têm a visão, porque existe toda uma administração na área de saúde. Então, todos os alunos da UNILA já vão começar indo lá para a unidade básica de saúde. E qual é o objetivo? Fazer com que eles conheçam a realidade do município. Então, é importante assim, que um aluno dos cursos da UNILA, desde o primeiro ano, ele já saia daqui lá, naquele bairro, lá na Lagoa Dourada, onde existe uma unidade nova de saúde, existe uma realidade epidemiológica e social que é trota de lá. E nós sabemos, por exemplo, estou falando Lagoa Dourada, porque nós temos conhecimento, não só Lagoa Dourada, mas outros bairros da cidade, existem problemas sociais graves. Esse aluno ele já vai ter conhecimento do problema social também. Então, o conceito é de rede escola no seguinte sentido. Aí é que nossa tarefa é fazer com que a parceria entre a Prefeitura de Foz do Iguaçu, que aí entra uma outra questão. Por estarmos em gestão plena do Sistema Único de Saúde, o município de Foz é um dos tocos que tem gestão plena, quer dizer, o prefeito é o responsável por todas as ações de saúde no município. Então, nós estamos estabelecendo uma parceria com a UNILA, e isso não exclui outras universidades, mesmo porque nós já temos alunos de outras universidades que fazem estágio nas unidades de saúde do município, tá? Uma parceria acadêmica, é a parceria de fazer com que as duas partes ganhem. A universidade tendo o campo para fazer a sua formação dos seus alunos e o município tendo a participação deles na melhoria da qualidade do atendimento. Porque a gente sabe onde entra a universidade, é lógico que a qualidade melhora. E esse grupo de trabalho, ele foi instalado agora na sexta-feira, né, no evento. Isso. Ali na Fundação Cultural, e a primeira reunião aconteceu agora na segunda-feira, no final da tarde de segunda-feira. O que é que foi debatido nesta primeira reunião? Na verdade, assim, nossa primeira reunião de um grupo que, né, a maioria se conhecia, setores, mas, né? Assim, não se conhecia, mas assim, a nossa primeira tarefa, ela vai, e hoje nós vamos ter a segunda reunião, é estabelecer a formalização de uma parceria, assim, pelo menos de uma maneira inicial, né? Então, lógico que dia 21 próximo, a reitoria da UNILA vai anunciar a criação do curso de medicina. Vai ser na Fundação Cultural, tá? Uma solenidade. E, na ocasião, o reitor e o prefeito pretendem assinar um documento que provavelmente vai ser um termo de cooperação, né? Porque nós não podemos estabelecer ainda todo como é que vai ser essa parceria, mesmo porque aqui nos objetivos nós vamos ter que ver de que maneira essa parceria poderá ocorrer. Por exemplo, será que todas as unidades de saúde vão ser utilizadas? Qual será a contrapartida financeira de cada parceiro, né? Tudo isso, nós temos economista no grupo, nós temos advogada no grupo, nós temos várias pessoas. Isso tudo depois vai ser construído ao longo, né? E o grupo, ele pretende funcionar, assim, até que se consolide isso, essa parceria. Mas no primeiro momento, o que nós estamos fazendo é assim, consolidar essa ideia da parceria e através do termo de cooperação, provavelmente isso vai ser feito, e depois a gente ir discutindo passo a passo como é que vai se dar a integração entre a UNILA e o município. Eu até conversava com o secretário de saúde, Charles Bortolo, naquele dia lá do lançamento do grupo de trabalho do Hospital Universitário, e um dos assuntos que ele destacou foi o fato de que serão turmas com 60 médicos ali no curso da UNILA a cada ano, 60 estudantes de medicina. Um curso com 6 anos de duração vai ter ali 360 alunos em simultâneo. E um dos grandes desafios é fazer com que esses médicos, após formados nesse caráter generalista, como foi colocado aqui, eles permaneçam na nossa região. De que maneira é possível incentivar esses médicos para que, mesmo depois de formados, mantenham aí essa vocação para esse atendimento na área de saúde básica e também permaneçam aqui na nossa região, pelo menos uma boa quantidade deles para ampliar a nossa rede básica? Veja bem, existe existe a saúde da família, né? Hoje você já faz concurso para contratar médicos com formação em saúde da família. Na rede municipal de Foz do Iguaçu, nós não temos um grande número de médicos com formação, inclusive nós temos 6 que fizeram residência em saúde da família, que são do quadro próprio já, e mesmo porque o salário é um salário bom, né? E na medida em que você tenha pessoal já formado com esse, os concursos vão continuar acontecendo e essas pessoas vão concorrer para fazer parte do quadro próprio da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Por exemplo, na medida em que se encerrar esse programa, o Mais Médicos do Governo Federal, você vai abrir concurso e vai contratar médicos com perfil de generalista. Então, você vai criar oportunidade para que esses alunos que sejam formados aqui permaneçam no município através do concurso. Ou seja, é uma forma realmente de ir incentivando, mudando um pouco o perfil dos atuais profissionais de medicina, enfim, e formando médicos já pensando nessa questão de que cada vez se atue mais na saúde preventiva, nas ações preventivas, do que nas ações de ponta ali, como colocado, aquela parte final do atendimento. Na verdade, Guilherme, eu sou angustiado, e você me conhece muito bem, porque eu gosto de discutir SUS, mas eu gosto de discutir SUS com tempo e com profundidade. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas execrando o SUS como se o SUS não prestasse para nada. O SUS é o melhor programa de saúde do Brasil, o melhor plano de saúde do Brasil, sabe? E as pessoas, às vezes, elas não têm ideia do que é SUS. Por exemplo, uma das coisas, áreas que o SUS funciona muito bem é a área de urgência e emergência. Por exemplo, quem não sabe, quem é capaz de fazer uma crítica ao SIAT e ao SAMU? SIAT e SAMU são programas de atendimento de urgência e emergência, né? Principalmente o SIAT no trauma e o SAMU na parte clínica, que funcionam muito bem. Isso é SUS. SUS tem a parte de alta complexidade, oncologia, né? Tratamento de câncer, cirurgia cardíaca, transplantes, né? Quer dizer, e na área básica nós temos toda a parte de vigilância. Muitas vezes o que a gente vê é o seguinte, a crítica e a pertinente, a crítica é o seguinte, existe uma demanda reprimida para o acesso ao especialista. Mas por quê? Porque esse especialista, às vezes um ortopedista, um cardiologista, um psiquiatra, um endocrinologista, o paciente, para chegar lá, ele poderia ter sido resolvido o seu problema lá na unidade básica. E aí entra os programas preventivos, né? Então, por exemplo, hoje o SUS ele tem o Hiterdia, que é para hipertensão e diabetes, que são duas patologias que estão graçando aí no nosso meio. Se as pessoas aprenderem a cuidar da sua alimentação, dos seus hábitos de vida, e terem lá o seu acompanhamento da sua hipertensão com alimentação adequada, a diabetes também, com exercícios físicos, isso tem que ser feito na unidade básica, através da unidade básica, através do programa de saúde da família. Então você tem que fortalecer essa área para que as pessoas não precisem chegar lá no especialista, né? Então, na verdade, eu gostaria de deixar muito clara essa ideia, o que nós precisamos fazer, e esse grupo, inclusive, e toda a administração aí municipal, e eu aceitei essa tarefa do secretário Charles Bortolo, porque ela está empenhada justamente nesse projeto, de fortalecer a área básica. Então, quando a gente fala em hospital, e até nós acabamos aqui, nós não falamos muito de hospital, mas o hospital também é objeto, mas o objetivo principal é fortalecimento da área básica. Grupo de trabalho do Hospital Universitário, como foi batizado, né, isso, da forma até isso, como comentamos aqui no começo da entrevista. Você mencionou que hoje acontece uma segunda reunião, isso, deste grupo, estuda-se essa questão aí do protocolo de cooperação. Podemos ter novidades em quanto tempo com relação a este assunto? Porque o curso de medicina da UNILA, possivelmente, pelo menos a vontade da UNILA, é implantá-lo já a partir de agosto, começar os procedimentos para a implantação deste curso. Com relação a hospital universitário, todas essas questões, quando é que podemos ter anúncios mais concretos até com relação a todo esse tema? Veja bem, aí eu preciso resgatar a histórica da criação do curso de medicina da UNILA. A presidente Dilma determinou que 21 universidades federais do Brasil criassem um curso de medicina e que começassem em agosto. Para que isso acontecesse, havia necessidade de alguns pré-requisitos. Dos 21 que ela determinou, vários não vão começar. Foz do Iguaçu pretende começar, mesmo porque o reitor é entusiasta da ideia. E Foz do Iguaçu atende esses requisitos. Por exemplo, há necessidade de ter uma referência de um hospital. E isso já vai ser, então, sinalizado nesse termo de cooperação, de que o hospital municipal, e por que o hospital municipal pode ser considerado um hospital universitário? Porque ele só atende SUS. E um dos requisitos é que, para ser um hospital universitário de uma universidade federal, ele só pode atender SUS. Tá? Segundo, que teria necessidade de ter uma residência médica em funcionamento. E nós já temos a residência médica em 5 áreas funcionando em Foz do Iguaçu. Então, na verdade, temos todos os requisitos. As aulas iniciais, há lógico que um curso de medicina, ele não começa no hospital, ele começa na sala de aula, onde vão ser dadas as matérias básicas, né, como anatomia, histologia, fisiologia, aquelas áreas que a gente leva para chegar ao hospital. Eu, por exemplo, cheguei ao hospital universitário da Universidade Federal do Paraná, no Hospital de Clínicas, a partir do 4º ano de medicina. Mas as aulas iniciais, parece-me isso, é lógico, a UNILA vai seguramente informar a comunidade, é que há uma tratativa aí das aulas começarem em alguns próprios da Unianérica, que haverá uma parceria para que a Unianérica ceda lá essa aula de aula, laboratórios, né, de, inclusive de anatomia e de outras matérias básicas. Então, na verdade, assim, eu acho que a partir da semana que vem, e outra, a UNILA já abriu o concurso da contratação de pessoal de nível médico administrativo para o curso, e vai ser, segundo informações do reitor, em breve serão abertos o concurso para a docência. Só que, como eu já disse, existe na UNILA pessoas que já dão aula no curso de saúde coletiva, tá? E eu acredito realmente que o curso de medicina possa se iniciar no segundo semestre desse ano. Inclusive, o acesso vai ser através do Enem, né, das notas do Enem. E os alunos do exterior, que também vão ter uma parte desses alunos, que serão dos países aqui da América do Sul, dentro do perfil da UNILA, que é a Universidade da Integração Latino-Americana. Esses alunos, já existe um processo de seleção. Eu acho que o reitor pode melhor explicitar, porque, na verdade, todos os anos o Brasil acolhe alunos. Por exemplo, a minha faculdade de medicina da Federal, nós tínhamos 7 ou 8 estudantes de outros países. Inclusive, eles vinham, faziam a faculdade e voltavam para os seus países. Parece-me que já vão aproveitar esse mesmo acordo do Brasil para trazer os alunos do exterior. Então, o processo já está bem adiantado. Eu acredito realmente que o curso de medicina da UNILA deva começar no segundo semestre desse ano. Conversei aqui na CBN com o Dr. Aiex, José Elias Aiex Neto, ele que está coordenando este grupo de trabalho do Hospital Universitário aqui em Foz do Iguaçu, uma parceria, né, a discussão de uma parceria entre a Prefeitura e a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Dr. Aiex, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Eu é que agradeço.